Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu fui reconhecido na rua hoje, que medo. Aqui é o JP e acho que está lá numa câmera no meu banheiro. Aqui é o Tucano e eu não sei o que é misnúmero. O Sr. Carstens, meu PDA não funciona e eu sempre me assusto quando o Jovem Nerd grita que nem um maluco, lambda, lambda, lambda. Aqui é a Zagal e, cara, não existe uma pessoa que saiba o que significa Big Brother. Como assim? Maluco, velho? Cara, porque você vai nos sites ou você vê na televisão e aí o nego fala, pô, os brothers da casa e as sisters da casa. Não é, cara! Eles não são brothers de porra nenhuma! É uma forma carinhosa de chamar aquelas pobres almas, cara. Então, muito bem, hoje nós vamos falar da idiotice do reality show. Não é? Muito bem, nós estamos inundados desta porcaria já há muito tempo. Não para de vir novos reality shows. O JP que mora nos Estados Unidos, então, deve estar farto de ver um reality show. Aqui qualquer canal tem um reality show. Ah, sim, e qualquer hora do dia tá passando. Da onde vem esta porcaria? Por que ela tá azando a gente? Por que tanta gente gosta desta bagaça? Eu sou o máximo de letrado. A ratataia, a patulheia, pão e circo. Pão e circo? É o pão e circo, é o coliseu dos novos tempos, o Big Brother? A ratataia gosta de ver aqueles corpos que eles nunca vão ter, aquele dinheiro que eles nunca vão ganhar, é isso. Dinheiro que nunca vão ganhar, mano. Muito bom. Eu tinha uma professora de história que falava que o povo é a massa e a massa engorda. Caralho. Merda. Que é, Luísa? É, Luísa. Então vamos lá, vamos para os nossos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mail sobre a nossa grande entrevista com o Nelson Machado, com o nosso último Nerdcast. Foi muito. Recebemos muitos e-mails, todos falando muito bem sobre a entrevista. Foi muito legal. Vamos ler só alguns aqui. Muito obrigado pelos elogios. Vamos sempre tentar fazer essas coisas, trazer pessoas interessantes do mundo nerd para falar com a gente no Nerdcast, certo? É até bom que se alguém conhece alguma celebridade, pequena ou não. Se tem algum contato, ou se é uma celebridade que escuta o Nerdcast escondido. É verdade. Revele-se. Porque... ou manda um e-mail ou alguma coisa assim. Porque o nosso colaborador Megaboga, Daniel Rossi, que foi quem arranjou o contato com o Nelson Machado pra gente, né? Se não fosse o Daniel, não teríamos esse Nerdcast espetacular. Recadinho, rapidinho. Alguns devem ter notado que os comentários no JN News sumiram. Sim, mas isso foi uma... A gente, olha só, a gente sabe que 10% das pessoas que comentam lá são os nerds que acessam o site diariamente, que curtem pra caramba e tal. E é uma pena, desculpe, mas 90% dos comentários naquela porcaria eram idiotices. E vocês não veem nem metade que a gente não publica, a gente deleta direto, sabe? Nem metade, cara, a gente... deleta mais de 70%. É tipo, oi, você é muito gostosa, me add no seu MSN, sabe? Coisas assim, sabe? Então, a gente tá querendo melhorar o visual da página do JNN, porque, né, tava muito bagunçada mesmo agora com o Google Ads e tal. Aí deu uma limpada assim, nos comentários. Se vocês quiserem comentar, mandem e-mails, a gente comenta aqui, ou falem no Jovem Nerd. Mas realmente ali não está sendo produtivo os comentários, certo? Certo. Então gostaria só de lembrar mais uma coisa, o nosso final de temporada do Lost and Found foi muito polêmico, né? É verdade, se revoltaram, acharam que a gente tinha colocado uma foto do Saddam morto. E não foi nada disso, essa é a minha habilidade absurda no Photoshop. Não é o Saddam morto, a gente não colocaria a foto de um cadáver no Jovem Nerd. A foto é do Saddam sendo capturado, tá com aquele barbão, gente. A gente até achou que ia ficar óbvio demais, né? A gente meteu o barbão dele do nada, né, cara? Foi uma brincadeira de humor negro, sim, mas não foi pegando tão pesado assim quanto acharam que a gente tava fazendo, pelo amor de Deus. Agora eu só respondo por mago do Photoshop. A Zagal tem que... Tava vendo suas montagens de Photoshop tão, tão realistas que tá causando polêmica. Sabe o que é mais engraçado? É que do Ulisses Guimarães, ninguém falou nada. É verdade. Quando deixou o cara debaixo d'água, morto, apodrecido, não tá nem aí, cara. Que Ulisses, é, ninguém. Todo mundo achou mó graça. É, não, ele morreu peça. O negócio é ser filha da p*** essa vida, cara. Todo mundo lembra, todo mundo defende. É, muito bom. Então vamos ouvir agora, antes de mais nada, o nosso e-mail de voz. Que é sempre do mesmo cara. Né? O que ele conta de novo. É verdade. E aí, caras do Jovem Nerd, aqui é o Luciano, falo aqui de Alfenas, Minas Gerais, tenho 25 anos. E isso não são pedras, meus amigos, são aerolitos. Caras, eu fiquei impressionado. É, vocês começaram o ano realmente com o pé direito do coelho quente. Vocês acertaram de prima. Realmente foi um dos melhores Nerdcasts até agora. Porque até quando vocês falaram assim, que eu tinha falado com o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, falei, ah, esses caras aí estão de papo. Vocês falaram que ia trazer pra entrevistar, falei, ah, esses caras aí estão de papo. Mas, meu amigo, quando eu abri, dei o playzinho na página lá pra ouvir o Nerdcast, como de costume, que em vez de vir aquela voz sinistra, né, apareceu a voz do Kiko, meu amigo. Aí eu soltei um putz grilo, os caras conseguiram mesmo, velho. Realmente foi muito, muito, assim, muito legal, gostei demais mesmo desse Nerdcast. Foi uma espécie de uma entrevista mesmo, uma coisa muito bem feita, muito legal. É, com certeza todos nós nerds gostamos demais mesmo de ouvir esse Nerdcast. E que vocês continuem fazendo exatamente assim. Um programa legal, que todo mundo gosta e todo mundo se diverte. Valeu, tchau! Muito bem, esse foi o nosso e-mail de voz. Muito obrigado. É mesmo, uma esfregação de sempre. Então, vamos aos nossos e-mails. Primeiro e-mail de Rafael Gaspar. Falando algo bem interessante. O novo site tá no ar e não achei as camisetas. Ou tô ficando cego de tanto ficar na frente do monitor, ou vocês mentiram ao vivo, ou não. No podcast falando que as camisetas iam sair junto com o novo site. Canelada, eu quero comprar a minha camiseta. Por que, Jovem Nerd, você está fazendo isso? Eu? Cara, assim, o nosso problema é logístico. A gente não quer botar as camisetas no ar cobrando um Sedex de R$1 milhão para ir qualquer, sei lá, para Manaus. E depois de um tempo a gente consegue um contrato com uma transportadora, alguma coisa assim. E aí o frete baixa e o cara que comprou pelo Sedex de R$1 milhão vai ficar pé da vida, né? Então a gente quer, sabe, pelo menos que essa coisa fique certa para que a coisa seja feita com o maior profissionalismo possível. Certo? Então as camisas estarão em breve no ar, assim, não, aguentem um pouquinho. Gustavo Mendonça, 17 anos, São Paulo, SP. Vocês falaram sobre as dublagens que ficam melhores que as originais, e esse foi meu caso com os Simpsons, que tem uma dublagem realmente perfeita. Eu vi pela primeira vez em português e quando eu comprei os DVDs, achei nossa versão melhor que a americana. Valdir Santana faz um trabalho impecável no papel de Homer Simpson e dubla com muita personalidade. Ainda bem que vai dublar o filme que estreia no meio desse ano. Pois é, o Valdir Santana é espetacular. Quando trocaram ele, né, durante uma época, né, o Homer mudou de voz, foi a sensação do chão sumindo embaixo da gente, caindo no abismo. Cadê a voz do Homer Simpson? O que é isso, né? Lembra? É terrível. Mas está de volta, graças aos céus. Certo? Bom, vamos procurar outros dubladores certamente esse ano. Marcelo Cabral, que é o nosso leitor que manda notícia, mais novo colaborador, está mandando várias notícias, estrelinha na testa dele. Caras, foi muito maneiro o Nerdcast com o Nelson Machado. Cara, realmente é muito bom dublador. Mas o que me chamou a atenção foi a participação de Carlos Voltor no Nerdcast, que ele só falou mais de 3 vezes, isso incluindo a apresentação. O que vocês fizeram? Doparam ele ou cortaram o microfone do cara? Mas as pessoas que acompanham o Nerdcast sabem que ele ficar em silêncio é impossível. Até quando tem outra pessoa falando. Eu sou responsável em parte por isso. Ele ficou mais quieto. Me orgulho muito. Ele ficou mais quieto realmente. mas o Azaghal como uma vingança de tantas cortadas que o Carlos Volta já deu na vida dele, ele tirou completamente a participação no Carlos Volta. Pablo Patão Viana, 25 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Caracoles, esse foi o melhor Nerdcast de todos, sempre. Primeiramente, quero agradecer pro Daniel Rossi por ter tornado essa entrevista possível. Segundo, cadê Carlos Volto? Ficou quietinho a entrevista inteira, só ouvir risadas. Não me entendam mal, eu sou fã dos comentários dele. E aí, whatever, né? Whatever, não estava, já explicamos. Eu portei o Carlos Voltor mesmo. Por favor, mais quadrinhos surtados. Quero ver o final da peleja Zagal, Blue Hand e Amigo Imaginário. Coloco 10 contra o Senhor da Oceania. Olha aí. Muito bom. Wilson de Guarulhos, 24 anos. Caras, foi demais o último Nerdcast do Nação Machado. O cara nos fez recordar bons momentos dos filmes, personagens que ele dublou, sem contar as hilárias histórias sobre os fãs que reconheceram, então aquela garota da padaria que não acreditou nele. Putz, o cara é um gênio. E com certeza sua voz está na mente nerd de todos com seus personagens. Sem contar, claro, fiquei muito feliz quando a minha pergunta foi feita ao Nelson, que estava ouvindo o Nerdcast, quando o JN falou meu nome e pergunta sobre qual personagem, depois do Kiko, que ele gostava mais ou era mais conhecido nas ruas. Eu pensei, putz, que bacana. E a resposta do cara foi muito boa. Aí, caras, acertaram no convidado. Eu ri muito, aposto que todos os nerds riram e se divertiram com a entrevista. Conheci o Jovem Nerd há uns 3 meses, porém já ouvi todos os Nerdcasts e diariamente entro no site. Um forte abraço. Um abraço. Para o Wilson. Alípio Júnior, 26 anos, Belém, Pará. Cara, muito legal esse Nerdcast com o Nelson Machado. Cara, o Nelson Machado deve estar, né, se sentindo. Nunca mais ele vai dar entrevista, né, cara? Tá inflado. Muito bom. O cara é demais. Só veio confirmar a importância do site, que é capaz de trazer convidados cada vez mais ilustres. Espero que a ideia de entrevistar dubladores pegue de vez, pois adoraria ouvir o papo com o José Santa Cruz, que hoje destrói sua carreira no Zorra Total, meu Deus, mas já nos presenteou com sua voz em muitos personagens importantes, como o Dino, da família Dinossauro, o Magneto, o Rei Randor do He-Man e o inesquecível Megatron. Será que ele vai dublar o filme? É uma possibilidade, ele dubla até hoje. Então temos que correr antes que o filme entre no cinema, que vai ser impossível nessa época, né? Lembra, ele fazia aquele quadro na Praça Nossa que ele repetia o que o outro falava e dava tudo errado? Putz, que lembra disso? É o José Santa Cruz, ele é um gênio. Fique atrás das câmeras, por favor, né, cara? Eu transformei o meu antigo emprego num Big Brother. Que história é essa? Que história é essa de transformar o seu antigo emprego? Conta pra galera. Eu tive a oportunidade de administrar um negócio. E? O negócio é ótimo. Administrar um negócio, alheio. E eu enchi aquele lugar de câmera, meu amigo, em tudo que é lado. Cara, olha o que tu tá falando, rapaz. Olha onde é que você vai parar, hein? Não, ele tá dizendo que ele colocou nas áreas públicas do negócio. Sim, claro. Muito bom, você tinha lá a sua mesinha cheia de monitores preto e branco. Eu era praticamente o Bonnie da Baixada. Então vamos falar disso. Falando nisso, em reality, eu fui jogar na Mega Sena, né? 50 milhões. Aí o que acontece? Eu tô na fila olhando pro meu papelzinho e de repente vem uma voz. Aí, Jovem Nerd jogando na Mega Sena, cara. Olha só, cara. Eu olho, não conheço a pessoa. E aí vem, né? Aquela Jovem Nerd jogando na Mega Sena. Tiro seco, cara. De novo, aconteceu. Imaginar the people, né? Pois é, muito medo de andar na rua hoje em dia. Seus fãs estão te reconhecendo cada vez mais na rua. Um horror, mas eu falei, e aí, rapaz e tal, todo sem graça. E era esquisita a figura? Não, era normal, pessoa normal. Normal pro nerd. Tem autógrafo ainda não? Não, ele passou, só falou e passou e seguiu. o que que não seria normal? Um cara vestido de Darth Vader? Ai, é muito bom. Tá vendo? A essa hora, em algum lugar, um nerd planeja algo contra você. É verdade. Então, o que acontece? Um reality show, né? O que, que a gente pode definir como reality show? Seria um programa sem roteiro, não é isso? Um programa que as pessoas... Ele deveria ser um programa sem roteiro, né, cara? Mas... Só você acredita nisso. Não, historicamente, eles deixam as pessoas, né, se... fazer, quer dizer, eles fazem o palco, né? Eles montam o palco e as pessoas é que fazem lá o drama da coisa. Drama que porra. Cara, tem drama sim, cara. É dramático ver aquela velha escovar os dentes no mesmo banheiro que ela lava a xepa. Não lembra disso, cara? Ah, lembro, que nojo. Nojo, a mulher era almoça, né, cara? A minha cara, quem é que voou com essa mulher? Dedo na sopa. Ai, cara, olha só, pouca gente sabe que reality TV, né, que eles chamam, a TV de realidade, isso é muito antigo, cara, começou na década de 40. Como assim? Em 1948, com o programa do Alan Funt, Candid Camera, que existe até hoje, cara, que era o programa das pegadinhas. Peraí, pegadinha não foi o João Kleber que inventou? Não, você considera o... Candy Camera ou... O Candy Camera é um reality show. Topa tudo por dinheiro também é. Tudo então... isso é reality show, cara. É, tudo que envolve pessoas físicas, né, que não são atores, pode ser considerado até aqueles programas de alguma forma. Né? Isso, até aqueles programas de jogos. Show do Milhão, essas coisas todas, roletrando. Isso. Roletrando. Isso. Futebol no domingo. É reality show também. Se você botar na TV, é. Então, exatamente. Ai, né? Ai. Quando a Globo mostra o trânsito na Avenida Presidente Vargas. O jornal? Jornal Nacional, pô. Ai, não, rapaz. E você acha que tá uma generalização? Vocês estão acabando com o reality show. Eles estão tirando todo o valor cultural que ele tem. Ai, ai. É lógico, né? Cara, o reality show foi criado. A ideia foi lançada em 1987. Pelo Stephen King e Arnold Schwarzenegger com o filme The Running Man. Não, que ideia foi lançada. The Running Man. Nesse filme eles pegavam os prisioneiros, tascavam num ringue pra serem assassinados pelo Jesse Ventura. Não era num ringue, não. Era Jesse Ventura, hein? Eles jogavam num cidade. Era um subterrâneo era um cenário subterrâneo. Cara, era um mega cenário, né, cara? Era um maluco super... que perseguiu o Schwarzenegger ali. Isso. O Jesse Ventura, ele era o Capitão Freedom, cara. É mesmo, cara? Não acredito. Não, o filme é bacana. O filme, cara, é um filme espetacular. Eu não vejo a hora de chegar esse dia, cara. O que vai acontecer de verdade? Que começa a fazer o The Running Man na televisão, né, cara? E aí, no... Teve um marco na TV de reality show nos Estados Unidos, chamava An American Family, em 73, que esse foi, tipo, um modo mais moderno do reality show, que era uma família que estava se divorciando e os caras... entraram lá e filmaram todo esse processo e tal. Cara, mas isso tá muito esquisito, sabe por quê? Okay. Tá, beleza, filmaram a família se divorciando e a reality show. Então quando o Goulart de Andrade entrava no hospício, matava um maluco ficando gelete, era reality show, cara? E ai, no... O reality show no Brasil começou com Big Não. Brother ou com Survivor? Tava no limite. Foi o No Limite, é. Que era a cópia do Survivor. O Survivor 1, ele era muito legal, cara. O Survivor tem até hoje nos Estados Unidos. Tem, a cada 6 meses eu lanço um aqui. E agora a última versão tá gerando uma certa polêmica, que o nego dividiu, no Survivor rola umas tribos, né? O nego dividiu assim, em três, e o nego dividiu por raça. Porra! Deus do céu! Caraca! Numa tribo... Racial profile, tem os negros, os brancos e os muçulmanos, né, cara? É, e aí gerou essa polêmica aí. É mesmo, é? Mas é o quê? É branco e negro? Branco, negro e latino. Latino, puta merda. Os latinos com a faca. I'm gonna cut you, motherfucker. Muito bom, cara. Mas, se eu não me engano, agora já misturou. Tudo. Já misturou. E aí, no... Mas isso me lembrou um filme, cara, passava na sessão da tarde, de uma turminha de colégio do interior dos Estados Unidos que é sequestrada. Putz, grilo, esse filme é sinistríssimo. Pelo Papai Noel. Caraca, cara, eu tinha muito cagado desse filme. Sequestrada pelo Papai Noel. Não. É, os caras usavam essas máscaras, sabe qual é? Patrick Swayze. Isso? E eles usavam a máscara do Papai Noel, do coelho, da Páscoa, essas paradas. E aí as crianças conseguem escapar dos caras. Isso. No final eles montam uma resistência numa caverna e trucidam os caras. É muito foda. Trucidam, cara, com raiva. E no final. E no final, eles. A polícia vai lá perguntar pra professora se tá tudo bem. Ela, não, tá todo mundo normal. E eles veem o coração de um deles dentro de um jarro lá. Da aula de biologia, entre aspas. Eles guardaram o coração de um dos sequestradores. Não, e as crianças ficaram todas agressas, todas sinistras. Ficaram, muito bom, muito sinistro esse filme. Mandem aí e-mail que eu não lembro o nome desse filme. Fred, você nunca acompanhou reality shows e etc? Cara, eu só vi o Big Brother 1, 3 episódios. Um por curiosidade, o segundo pra ter certeza que era uma merda, e o terceiro de raiva. Que pariu, cara. A faculdade que a gente fez na universidade era muito melhor. Ser considerado um Big Brother, boa parte dela, né, cara? Eu e o. Em questão o de que, né, Azaghal, a gente ficava na recepção. Ali, muito mais divertido. Porra, as gostosas, é isso. Vários. Eu ficava pelas figuras bizarras. Tinha muito naquela faculdade. Tinha pessoas de cabelo azul, tinha as pessoas que acordavam penteadas e se despenteavam pra ir pra aula. Fizeram zoológico. Sociologicamente foi importante. Você sabe que tem alguns reality shows que são sérios, assim, de estudar comportamento humano e tal. Tipo assim, eles botam uma certa situação. E aí botam alguns japoneses pra ver como é que os japoneses tratam naquela situação. Depois botam os alemães, depois botam os americanos. Exato. E tal, pra ver a diferença de cultura em relação, né, o pessoal. Não deixa de ser um reality show. É, mas aí esse estudo não vai pra, entre aspas, TV ou não aberto. Não, vai, então, vai. Eles, botaram, né, botaram na TV, fizeram um programa sobre isso. E aí, no... Quais são os melhores reality shows, na opinião de vocês? Olha, eu acho... Existe isso. Eu acho O Aprendiz um reality show muito bom, muito interessante. Pô, e o Pronto, agora vamos chover e-mails... Chamando o Jovem Nerd de idiota pra baixo. Não é idiotice, aí eu vou chamar eles de idiota. Que você fala bem do Roberto Justus ou do Trump Monkey, você é esculachado, cara. Por quê, né? Não lembro disso. Mas aí eu acho... Na TV inteligente, cara? Não, eu acho. Hein? Eu acho inteligente. Na versão brasileira o cara manda também o Fire? Manda, você está demitido. Roberto Justus. Ah, cara, mas assim, é interessante, tem as provas dos caras, assim, pra quem trabalha num mundo corporativo como eu trabalho, eu acho interessante, tem até coisas que são fora da minha assada, os caras falam de endomarketing, falam de business plan, hoje eu vi um episódio que o cara era na reprise, que os caras tinham que ir pra Boston fazer um business plan de como abrir uma agência de publicidade... É, lá fora, nos Estados Unidos. Assim, legal. E aí, no... Eu acho maneiro os makeovers. Ah, os makeovers. Eu acho maneiro. Você pega uma pessoa que é horrorosa, faz na cara da pessoa, faz ela emagrecer 30 quilos, dá uma roupa nova pra ela, ajeita o cabelo, aí você vê, a mulher virou uma gata. E aí volta pro McDonald's. Fora o makeover no ser humano, né? Existem os programas de makeover nas casas, né, cara? Nas casas. Nas casas constrói uma casa nova pro sujeito. Sim. E aí mostra o drama da vida do cara, né, cara? Eu vi um que foi dramático mesmo. A família, cara, era um casal de surdo e mudo. Puta, me falaram disso. Te falaram? Era um casal de surdo e mudo. Eles tinham dois filhos. Um deles era cego. Caralho, e o outro filho era normal. É, e o outro filho, que era o mais velho, era normal. Agora vocês viram. Não, o filho cego era cego e autista. E autista ainda? Isso. Meu Deus. Eu lembro desse autista. Mas, enfim, agora imagina a vida do filho normal, cara. É, pois é. Deve ser um inferno, mega... né? E foi baseado justamente na vida do filho normal. Que aí fizeram uma casa pra eles com todo o apetrecho, que pudesse fazer a vida mais fácil das outras pessoas. E o filho normal podia seguir a vida dele, sem se preocupar em estar toda hora com os pais ou com o irmão, né? Eu achei isso bacana. Ah, legal, deram uma casa nova pra eles. Não, e eles deram uma casa nova e deram uma bolsa de universidade pro normal. Ah, legal. Mas e aí, o normal. Lá é normal, né? Para o normal. Você é normal, você ganha uma bolsa de universidade. Você é cego e autista, você ganha essa bolinha com textura aqui. Vocês dois são cegos e ganham um bicho pra botar no pescoço. Ai, peraí, tu... meu Deus, me quero que eu doia tanto. Então vamos lá, vamos voltar. O você que é normal, toma uma bolsa. Ai, ai. Bom, Big Brother, vamos falar dessa bagaça, né? Tem 7 Big Brother aqui no Brasil, é um mega sucesso de público, vende mais que novela. E o JP aí, o Big Brother não, nos Estados Unidos, o Big Brother não é tão expressivo não, né? O pessoal não... Survivor é mais forte que o Big Brother. Eu quase não vejo, assim... Tem também, nego gosta também. Aqui tem tudo, que nego gosta de tudo aqui. O que você imaginar tem aqui, cara. Então, mas o Survivor é mais forte. Não teve um Big Brother aí de famoso que teve um Macaulay Culkin? Cara, isso eu queria ter visto. Eu não estava aqui, não. Teve um Big Brother aí de semi-celebridades, né? Minor Celebrities. Minor Celebrities. Ah, de Minor Celebrities tá estreando um hoje, que é fantástico. Ah, é? Big Brother? Cara, fala disso. Ah, aquele outro programa. Se chama... Dia 10 de janeiro está estreando, por favor, João Paulo. Armed and Famous. É o seguinte, o reality show vai pegar 5 celebridades. É. Vão dar um treinamento policial pra celebridade. Olha isso, cara. Depois vão pegar essa galera, tá escrito hoje. Vão pegar essa galera e vão botar na rua. Fazendo patrulha. Merda. Agora vem 5 celebridades. O primeiro é o anão que trabalhava em Jackass. Ih, mano. Afinal, 5 sem anão não tem graça. A segunda é uma lutadora de luta livre aqui, né? Que briga no gel, na lama, sei lá. Ela beleza. É campeã 5 vezes, cara, do WWF Trish Stratus. Olha isso. Olha. A terceira pessoa é o filho do Ozzy. Caraca! O filho do Ozzy, muito bom. A quarta é a irmã do Michael Jackson, Latoya. Nossa, pousou pra Playboy já essa. E pra finalizar, o que é fantástico... É o Eric Estrada, o Chico. Ora, muito bom. A propaganda do programa é de chorar de rir, cara. Vem o Eric Estrada com aquela lanterna e joga no carro, assim, de uma coroa. A coroa fica olhando pra ele, assim. Aí, manda, Eric? Aí a mulher alucina, cara. Fala até, tipo, um sonho. E ela já tinha sonhado com isso quando era mais nova, do Eric Estrada parando ela na rua. A mulher abraça, sai do carro, abraça. Farofa total, né, cara? Que farofa. Uma outra cena do comercial muito engraçada é o Jack Osborne no chão, com a Latoya dando uma chave de braço nele. E ele assim, com a cara virada, assim, com a veia pulada, porque a mulher tava dando uma chave de braço foda, né? Com a veia pulada, ele manda assim, caraca, nunca pensei que ia tomar um couro de um Jackson. Ah, não, esse programa eu quero ver, cara. Cara, eu vi vários videozinhos que tem no YouTube do programa. Uhum. E aí mostra um que eles vamos aprender a utilizar o taser, né? Uhum. Que é aquele negocinho que dá choque e tal. E aí, antes deles aprenderem a utilizar, eles têm que saber como é, então eles vão levar o choque do taser. Puta merda, cara! E é o primeiro Eric Estrada, né, cara? E os caras seguram o Eric Estrada no braço, sabe? Cada um de um lado. Uhum. E aí, cara, dá um choque pro Eric Estrada, todo mundo. Bicho, trava todo, cara! A latóia cai no chão, cara. E ai, no... E uma série de outros programas que são, vale a pena mencionar, que são terríveis. Tem um no estilo do The Bachelor. The Bachelor é aquele malandro que bota lá e bota umas 20 mulheres pro cara escolher uma pra casar. Uhum. Esse já tem várias versões. Eu assisti uma versão que foi impagável. Que o Bachelor era um anão. E as mulheres eram anões também, né? Meu cara, Deus do céu! O cara começou a limar as anões. Na semana ele limava uma. Aí ficou o cara e 5 anões, né? Aí o nego resolveu dar uma zoada e meteu 3 mulheres normais, um reforço. Uhum. Misturou com as anões que tinham sobrado. Cara, as anões ficaram puta. É mesmo? Foi um maior rebuliço. E o cara, o anão, enlouqueceu, né, cara? Assim, não espera nela. Mas não, cara. Muito engraçado. E eu assisti. Não vi com quem ele ficou no final. E ai, no... Tinha um programa que eram vários casais, acho que 6 casais. E eles levavam esses casais pra uma ilha. Ah, é. Motel mesmo, não era nada Survivor. E aí separavam os homens das mulheres... E botavam, sei lá, se tinha 6 homens, 15 gostosas no lugar dos homens. Isso. 15 saradões onde estavam as mulheres, isso. Cara. Era um programa de tentação pra ver que casal ia era, Temptation Island. Teve no Brasil. Isso, Jovem Nerd, exatamente. Teve no Brasil, do Silvio trouxe pra cá. Pra só podia ser o Silvio. O Silvio Santos é o Luciano Huck. Né? É, diz que quem apresentava era a Babi, e a Babi pegou um cara lá da ilha também. Que ótimo, hein, cara. Ai, um dos caras lá. Mas é também é uma imbecilidade, né? O Fred, que você me falou essa semana? Questão de reality show? A cada hora de brilho comigo, a gente tem que ver 5 e descobre o que era. Pra manter a média cerebral. O brother emburrece. Pois é, né? Bom, nesse esquema de programa pra date e tudo mais, com toda a mulherada, tem um outro que a gente tem que falar aqui. Que se chama The Geek and the Beauty. Eu já ouvi falar desse programa, nunca assisti. The Geek, eu vi a primeira temporada, uma parte da primeira temporada. Eles juntam os nerds com as modelos gostosas. Que beleza! Aí fazem a dupla, sabe? Um nerd com uma modelo, um nerd, outro nerd com uma modelo. Uh-huh. E aí, cara, é uma zoação foda. As mulheres esculacham, cara. Eu acho que eu vi uma propaganda disso em algum lugar. Esculacham os caras, cara. É um desprezo sem limite. Mas as gostosas... Peraí, qual é o objetivo do programa? O objetivo é avançando. Eles vão eliminando o casal, cara. Ah, o casal. Fazendo uma atividade física. E aí, por exemplo, dos 6 casais que estão lá, de nerd com gostosa, 2 perderam as atividades físicas. Esses 2 vão para uma prova final lá, que é um quiz. Aí o nerd tem que sobressair, né? E quando o nerd erra uma pergunta, cara, gostosa, ficou muito puta, cara. Faz o xingão, cara. O cara fica nervoso. É muito engraçado. Acho que eu vi uma propaganda do cara tentando fazer a gostosa fazer a mão do Spock lá, Vida Longa e Próspera. Mas eu do nerd que pegou uma mulher dela. É mesmo? Mano, o cara ficou, cara. Mas, que mais? Quer dizer, a gente aqui no Brasil, né, tá fraco de reality show em questão do... Ah, ainda bem! Pois é, né? Talvez seja uma grande vantagem ainda. Aqui eles tentam, mas falta motivação, eu acho, cara. Falta vontade política. Eles têm, sei lá, o Luciano Huck, ele tem vários reality shows naquele programa horrível dele. Agregados, né? Tem o Overhauling, entenda como quiser, né, cara? Que eles pegam as charangas e passam durepox nelas. Não, eles fazem maneiro as charangas, cara. Ah, que ótimo. Agora você tem um Fusca turbinado. Ué, É o Overhaul, hein? O Fusca Turbinado é um Baja. O Fusca Turbinado é um Baja. Lembra do Baja? Do fundo do baú, hein? O Baja competia... O Baja, com uma GTB. Ele faz também um stream makeover das casas. Yeah. Que é basicamente pintar de cores horríveis. Mas aqui no Brasil é mais complicado. Nos Estados Unidos eles derrubam a casa porque se soprar... Cai tudo, né, cara? Que aquelas casas... Ah, é. Aqui é tudo feito de alvenaria, né? Bem complicado. Né? Mas, peraí, eu vi um desse da casa, Extreme Makeover, vi ontem até, de um negão que gostava de boxe, gostava de cavalo, não sei o quê, ele tinha uma casa estilo rancho, assim. Porra, meu irmão, a casa é gigante, velho. Sacou? Dá pra fazer várias coisas. Eu quero ver aqueles malandros lá, aqueles designers lá, conseguirem fazer com as casas aqui no Brasil. Pois porra, é. No daqui é muito mais difícil, que o nego pega uma casa, um sobradinho, que tem uma laje, Fado puxado, com tudo entulhado, e consegue mudar a parada. Pois é, esse que é o desafio. Eu não sei se é desafio não, cara. Então vai lá, então faz tudo. Não é desafio nenhum, vai. E ai, no. Se eu fosse no Big Brother, eu ia ser insuportável. Porque é insuportável você estar no Big Brother? Cara, porque eu não consigo ter esse espírito de uhul, sabe? Uhul. Né? De entrar na casa, uhul, sabe, gritando e pulando, né? Cara, nem... Porra é essa, cara? Ô, João. Você lembra quando a gente levou o Azaghal no Maracanã? Saiu o gol do Flamengo e a gente teve que pular pra levantar ele. E o cara nem pra gritar gol não gritava. Cara, a gente vai falar de Big Brother agora, mas eu tenho que falar... 10 vezes melhor que Big Brother foi a casa dos artistas. A casa dos artistas. O Silvio Santos é um gênio. Silvio Santos tá de parabéns, cara. A gente vai estar na casa dele sentado vendo a Globo, que ele deve ver Globo o dia inteiro pra saber o que passa, né, cara? Não, ele fica lá em Miami vendo a CBS. E aí, não, ele falou, caralho, eles fizeram um programa, botaram várias pessoas desconhecidas numa casa, deu esse bop todo... Eu vou pegar famosos e trancar dentro da casa. Não, mas nossa, a casa dos artistas foi antes do Big Brother. Isso, foi antes do Big Brother. Foi, ele foi esperto. Mais esperto ainda, ele lançou antes. Na verdade é o seguinte, ele... Então ele achou algum show, né? Ele sabia, a Globo vazou que ia ter o Big Brother. E ele correu e fez antes da casa dos artistas, entendeu? Exatamente. E foi aquela maravilha. Aliás, não teve até um lance de... um processo judicial exatamente contra isso. É, porque eu lembro de uma história dessa. A Globo tem licenciado o Big Brother da Endemol, que são os malditos holandeses, né? Que fizeram tamancos de madeira, os diques e tentaram conquistar o Brasil. Big Brother. É. Sabe, e aí ele eu acho que a Casa do Artista ele fez sem licenciar nada, ele simplesmente copiou a ideia, sabe? Mas o que que ele licencia, cara? Pois é, isso é verdade. A Endemol tentou processar o Silvio Santos, mas o SBT ganhou todas as apelações. É porque ele faz aquele negócio, ele muda um negocinho, um negócio que descaracteriza o que... Ele botou artistas, cara! O cara teve uma ideia melhor que a Endemol. Ele não só botou artistas, ele botou Supla, cara! Ele botou Aguinaldo Timóteo na segunda ou terceira edição. Cara, a Casa Artista me pegou de surpresa. Do nada eu passei no SBT e ouvi o Supla falando com o Silvio Santos, falando alguma coisa tipo assim, um fulano é fucking asshole pro Silvio Santos. Aí eu, compá, né, explodiu o cérebro. O quê? Aí tava lá Alexandre Frota, Núbia Oliver, Nana Gouveia, olha que beleza. Alessandro Scatena. Né? O elenco de primeira. Então, aí... Foi artista, né? Foi. Mari Alexandre, Leandro Lehart, desistiu. Aí não teve uma história que teve um caso de artista que a mulher votou errado? Queria votar num e aí votou no moleque que era filho de não sei quem, da Vanusa? Olha, eu lembro. Exatamente, era o filho da Vanusa e o... Já ganhou, porra. Calma, e o André Gonçalves. Era o André Gonçalves? E o André Gonçalves ia ganhar, já tava tudo virado, assim, só faltava um voto. E aí as pessoas ligavam e votavam na hora. Se você não tem essa palhaçada de milhões de votos, sabe? Ligam seis pessoas e resolve. O Silvio é demais, né, cara? Se ligar o bombarde, acabou, né, cara? Você é desse tipo. Ele bota aquele bate-papo lá com a pessoa, não sei o que lá, e pergunta no meio do bate-papo: mas e aí, tu vai votar em quem? A mulher ficou confusa, queria votar no André Gonçalves, mas falou, sei lá, filho da Vanusa. É, que ela achou você que era pra tirar. Atrás, você escuta atrás na casa da mulher assim, não! Porque ela achou que era pra votar em quem ela queria que saísse, né? Mas o voto final não era mais assim, era pra quem ela queria que ganhasse, né? Ela falou o filho da Vanusa, e o cara ganhou 300 mil de bobeira, rapaz. Muito bom, cara, muito bom. O Silvio Santos tinha que fazer agora uma versão aggressive do caso dos artistas. Botar Rafael Ilha, sabe esses caras que foram pra cadeira? Meu Deus. Sacou? É Belo. Belo. E Arno. Mas olha só, o Big Brother ele sempre tem dois representantes da raça negra e um homossexual, né? Não, não sempre. Mas... É uma fórmula. Mas nesse agora que está no ar, Big Brother 7, só tem um negro. E já saiu. A tendência do Lost está se espalhando. Não, já vai ser o primeiro limado. O cara já foi limado. Saiu já. E Arno. Ai, ai, não, mas vamos lá. Big Brother veio, foi aquela sensação, bababá. Bom. Cara, o Big Brother no Brasil é merda. Vocês já viram Big Brother Tchecoslováquia? É, é aquela putaria foda. Pedacinho, a mulher tomando banho no banheiro sem porta. A mulher vai tomar banho? O leste europeu, meu amigo, é um lugar e tanto. Não existe nada dessa palhaçada que existe aqui, cara. É, a mulher vai tomar banho pelada, foda-se, é fio dental o dia inteiro, sabe qual é? Aqui é muito comportado. Nego dá mesmo, é frente pra câmera, nego não tá nem aí, cara. É impressionante, cara. Mais aggressive também, em Portugal teve o cara que deu um chute no peito da mulher, não foi? Português está parabéns também, né, cara? O cara deu, sai pra lá, foi eliminado, mas saiu lá com a dignidade dele, seja lá o que for. Saiu com alma lavada, né? Saiu de alma lavada. E Arno! Olha, chegou aqui uma notícia de última mão do Big Brother, o grande irmão, que é o da Espanha. Tinha uma ex-puta que tava lá dentro e tinha um ex-militar também. Que os caras. Aí eles se apaixonaram lá, e não, mas só que eles não lá dentro. Ela só socou uma pra ele. Que isso? Merda, cara. E destruiu a parede, malandro. Que isso, rapaz? A parede ficou toda merda. Aí ela foi embora, foi eliminada. Aí o cara chegou. Pediu pra sair, saiu e casou com ela. Que isso? Você tá de sacanagem. Sério, cara. Na Espanha, isso? Na Espanha. Por falar em casar, no Big Brother da Argentina, não casou uma galera que o Maradona foi lá casar o povo? Meu Deus! Eu acho que isso aconteceu, cara. Porra, velho, eu acho que isso aconteceu agora. Eu acho que foi no Big Brother. Eu acho que aconteceu no Big Brother. Entendeu? Meu Deus. Os argentinos têm isso, cara, que é um negócio curioso, né? Que tem que ser respeitado. Eles não têm vários ídolos. Eles escolhem um e um cara ao nível máximo. Tanto Maradona, né, cara? O cara é santo, o cara faz casamento, o cara faz tudo, cara. Não, existe uma igreja que diz que Maradona é o Deus e tal. Isso é verdade. Você vê, né, cara? E Arno! Eu lembrei de uma coisa também da Casa dos Artistas que foi engraçado. Aquela que era baterista do Pulse. A Siang. Olha. Sabe que ela entrou na Casa dos Artistas? Porque o marido dela era... Era o Sabá, na época. Também, era o Sabá, né? Na época, namorado dela. É, era empresário Sabá, dela. Pode crer, Sabá. E o cara falou assim, não, entra, pode ir. Tomou uma galhada, ficou destruidaço. Ficou. E tentou invadir a casa. Ficou muito mal, cara. Coitado do sabático. Foi lá falar, olha, maluco, cara. Né, cara. Coitado do sabático, padre. E vocês maluco, lembram, né, que o Alexandre Frota fugiu da casa? Não fugiu. Fugiu televisionado, a câmera tava de lado de fora esperando ele pular. Não fugiu, né, nada. Fugiu nada. Fugiu, ele pulou o muro, olhou pro lado e pro outro e saiu correndo pela rua, cara. É porque reality show não tem roteiro. E o Silvio Santos, o depois Silvio Santos permitiu Silvio que ele voltasse, ele... não foi? O Silvio Santos permitiu que ele voltasse. E aí, no... O Big Brother, no começo, a câmera, né, filmava, assim, o banho e tal, essas paradas. E eles perceberam que existia uma certa dificuldade de filmar o banho, né? Porque o espelho no chuveiro não pode ser muito baixo, através do Blendex embaça tudo. E nesse penúltimo, né, cara, eles ligaram o foda-se, né? Ele, ó, o chuveiro vai ser aqui no meio do jardim, sem paredes nem Blendex. Vocês tomem mais à vontade. É verdade. E aí foi chonfe, chonfe na cara do Brasil, né, cara? A mulher catadora de siri. Que mesão horrível, né, cara? Mas aí, alguém ganhou o Big Brother que mereceu mesmo? Ninguém que tá lá merece. Por que que mereceu? Ah, não, que tem gente que merecia, sim. Quem? Agostinho só. Agostinho. Deu, o Azaghal adorava Agostinho. Ah, cara, eu me identificava tanto com Agostinho. Quem é o Agostinho, cara? Ah, era nesse último, tinha um gordinho lá. Ah, eu achava que era o Márcio, cara. Agora estamos chegando no final, né, do programa, o último bloco. Vamos fazer a comparação da vida real com o cinema, o que a gente sempre faz. Mas eu quero antes que alguém explique o que significa Big Brother. O livro é 1984, porque ele foi escrito em 1948. George Orwell. Pra ele era um futuro muito, muito distante. Era a Inglaterra em 1984, seria assim. Em todo agora... lugar que você tinha um pôster de um bigodudo que era o Grande Irmão. Que o Grande Irmão zela por você. Yeah, the Big Brother is watching you, né? Então, idiotas que estão nos ouvindo, Big Brother não são os participantes. Os caras que estão dentro da casa não são os brothers. Big Brother é você que assiste esta merda desse programa. Você, exatamente, porteiro, que não você... faz mais nada da vida, que paga o canal Net Especial pra ficar vendo a mulher dando chofe-chofe no meio da grama, sua topeira, você que é o Big Brother. Exatamente. Sabe o que mais me entristece no Big Brother? Pedro Bial. Por que, cara? Que isso? O cara cobriu a queda do Muro de Berlim, cara. Isso tem algum valor histórico jornalístico, cara. E agora o cara é o brother dos brothers. Cara, sabe o que ele é? Ele é funcionário da Rede Globo, rapaz. ele é esperto, né, cara? É isso que ele tá lá, trabalha 3 meses por ano, né? Não, cara, o cara trabalha, maluco. O cara tem que trabalhar, o cara tem que bater o ponto. É isso que ele fala. Pra onde ele vai, é a Globo que manda. Certamente ele ganha mais fazendo isso do que ele ganhou cobrindo a queda do Muro de Berlim. Não, é porque hoje ele deve ganhar mais, né? Do que na época, então, em 89. Então, mas o... Isso. Não, mas eu estou falando o seguinte... lá estava numa situação muito mais precária e agora está muito melhor para fazer um trabalho ridículo. Mas é porque ele já está num momento da vida dele em que já fez as conquistas dele, né? Exato, mas entre ver o Pedro Bial lá... E o Azaghal, eu preferia ver o Azaghal. Imagina o Azaghal lá falando: ah, vamos organizar essa porra, você vai sair. Eu preferiria estar lá também do que aqui, por exemplo. E aí, no... Não é só a questão do tapa na cara e da intriga que eu gosto, cara. Vocês estão perdendo um ponto muito importante. Fotografia. Não é só isso também. O que faz a parada ser grande é o telespectador se sentir no controle da coisa, cara. O cara poder votar e decidir a vida de outra pessoa. O cara poder influenciar quem ganha e quem perde. Quem é que ele acha que deve ganhar ou não, cara. É o poder na mão da pessoa. É isso que chama o povo. E eu agora que tô chegando aos 30 anos e estou pensando mais no meu futuro, no futuro da minha família, em ter sucesso na vida, eu digo que, assim, os caras da Endemol, os holandeses, estão de parabéns, porque criaram um mega produto, estão vendendo esta bosta no mundo inteiro a milhões e milhões de dólares por segundo. Os caras, esses produtores, esses, não sei, esses não, empresários TVs, estão de parabéns. Cara, isso é um maná. É, para as TVs, sim. Isso é um maná, cara. Por quê? É um programa relativamente barato de se fazer. Não, não é barato, não. É barato. Pô, compara fazer um assim, um ganha... com fazer um 24. Ah, tudo bem. Barato, tudo bem. Fazia, cara. Tudo bem. Entendeu? Tá bom, vai lá. Com alta visibilidade pra merchandising, você bota produtos na parada e vai fazendo propaganda. E tem esse negócio de você ligar e a ligação você paga, bicho. Pior é isso, né? Você faz uma fortuna nisso, cara. Eu li hoje que estreou um reality show desses ridículos aqui, mais um, essa semana. Que é pra se definir quem vai ser o elenco do Grease na Broadway. Olha isso. Tá merda. Nego fez já uma fortuna no primeiro fim de semana do negócio, cara. Milhões, cara, só de ligação pro programa. Entendeu? Então isso é um maná pra televisão. Com certeza. O Jovem Nerd esqueceu de falar do reality preferido dele, American Idol. O American... Que diga-se de passagem, é o mais forte daqui. É o programa de maior audiência dos Estados Unidos hoje, é o American Idol, de longe. Ele só... É impressionante, né, cara? Porque eles não fazem nada que eu não faço, né? Bando de idiotas cantando ou tentando e os outros zoando. Olha, a minha esposa é cantora e eu tô por dentro do mundo, assim, gosto de ver, né, o mundo musical, então... Tem pessoas de muito talento, acho divertido, gosto de ver as musiquinhas lá. Mas o American Idol, as pessoas assistem, não é pra ver quem canta bem ou quem canta mal, ou se o senhorinho de cabelo de cuia vai ganhar no final. O que eles querem é ver as pessoas serem esculachadas pelo tal do Simon. O Simon? Não, é mais... E pelo primo do Samuel Jackson. É, verdade. O Randy Jackson, né, que é a única pessoa que entende mesmo de música lá dos três... A Paula Abdul tá lá só pra... Pelo bizarro, né? Exatamente, né? O Simon é produtor, ele até entende e tal, mas o Randy Jackson, que é mega boga produtor, o cara trabalhou com todas as mega stars americanas, inglesas e tal, e sabe mesmo. Agora a parte mais divertida do programa é o início, a seleção, que vai muito de bizarrices. Teve um cara que cantou a música do Jigglypuff, do Pokémon lá, sabe? O cara, obviamente, bateu uma aposta com os amigos, né? Eu acho que o cara é pago pra fazer isso. ninguém equilibrado. Aliás, falando no Simon, esse cara, o inglês chato, ele produziu um novo reality show que eu esqueci, um reality show que é bom, um outro bom mesmo, que presta, que é inteligente, que é o American Inventor. Bulletball! O American Inventor, ele vai escolher invenções novas e coisas que realmente têm praticidade no mundo das pessoas. Então chega lá um monte de invenções bizarras, que é muito engraçado. Pessoas que realmente vendem casa pra uma idiotice. Eu e o Jovem Nerd estávamos aqui na semana do Natal. Isso. Assistindo televisão. Isso. De férias. Isso. De férias, trabalhando no site. Uhum. E aí a gente estava assistindo esse programa, American Inventor. Isso. É isso, não? American Inventor. E aí veio esse cara com a invenção dele, que era o Bullet Ball. Mas você sabe quando o cara já chega com aquela cara de maluco, tá certo? Cara de Unabomber, sabe? Unabomber. Ah, o cara chegou... E o cara vem e fala que criou um novo jogo e que esse jogo ia ser esporte olímpico, uma sensação mundial, assim como é o ping-pong. É, não, e ele falou que ele vendeu casa, mora num carro, vendeu tudo. Vendeu a aliança da esposa, mora Na van. Numa van do lado do Rio, né, cara? Passou 20 anos desenvolvendo a parada... E tá aí, ele acredita mesmo. Beleza, vamos ver, né? Os juízes, então, mostra aí como é que é. Aí ele chama um juiz, vai lá, vem aqui jogar comigo. Sabe golzinho que a gente joga? Golzinho. Papel, sabe? Golzinho. É uma mesa redonda. Que tu arma com a mão assim atrás. E o cara fica com a mão, e aí fica jogando a bola, batendo na bola com as costas da mão. Sabe aquele air hockey? É o air hockey sem o ar e um negocinho de bater no disco. Exatamente. O cara... E o louco, cara... Aí os caras assim, não acredito, cara, como assim você gastou 20 anos da sua vida pra fazer essa mesa redonda? Aí o cara, bullet ball. Aí ele, você... E aí a mulher pergunta, aí tem o drama da parada, que é muito bem feito. Você vendeu tudo que você tinha, o que, que você tem agora, né? Se você não conseguir aqui, o que, que você tem, né? A mulher pergunta, aí dá um close na cara do cara, aí o cara faz pausa dramática, treme o olho, aí ele treme o lábio e fala, I have bullet ball. Aí eles esculacharam o cara, mandaram ele pra... Aí eles vão com tudo, cara. Mas olha só. Você é um louco, isso é uma merda. E aí, no cinema? Então, queria, a gente, por último, queria só falar do filme. Não podia deixar, já que falamos de reality shows e TV e tal, não podia deixar de falar de um grande filme chamado Truman Show, de Jim Carrey. Né, que é um excelente filme sobre o assunto. É bom. Eu pensei que você ia falar do The Running Man. Ah, já falamos do The Running Man. Já falamos, pô. O The Running Man tem até a manipulação, cara. O filme era muito bom, cara. O filme era, tava de parabéns. No final, o Schwarzenegger ganhava e matava, matou todo mundo. E aí o Capitão Liberdade lá não queria entrar no Jesse Ventura, não queria se fuder. E eles pegam, lembra, várias cenas da parada e reeditam, botando o Capitão Liberdade matando o Schwarzenegger, lembra disso? Caraca, não lembro. Cara, esse filme é... Mas, cara, a gente tem que alugar ou comprar... O apresentador do programa, não foi? Não, no final ele arrebenta todo mundo, né? Como é que é o nome em português? O Sobrevivente. O Sobrevivente. O Schwarzenegger de maiô, de colão, o filme inteiro. Colão amarelo. Isso. Ai. É o Kill Bill, né, cara? É o primor do Kill Bill. Bom... Outro filme é Logan, Truman Show, Jim Carrey fazendo seu primeiro papel dramático, mais ou menos, engraçado. Mas o filme é bom, com o Ed Harris fazendo, né, o Boninho. Cara, volta e meia, eu acho que minha vida é o show de Truman. Por quê? Você acha que você tá numa redoma? Isso chama esquizofrenia. Só pode ser pegadinha, cara. É incrível que isso aconteceu com o Boninho. Sabe o que era maneiro no show do Truman? Por exemplo, tava ele com a mulher dele lá, com a atriz que era a mulher dele. Aí a mulher dele ia dar alguma comida pra ele, uma cereal de manhã, alguma coisa, e virava com a caixa pra câmera. Isso. Truman, como um cereal no CD que faz muito bem pra toda a outra. Merchandising na parada. Era genial. Tudo que acontecia lá virava moda fora, né? Era, exatamente. É. Tinha um catálogo. O Truman Show, pra quem é novinho, não sabe, O filme era sobre o Jim Carrey, que era uma pessoa que vivia numa cidade cenográfica. E ele foi um bebê. Adotado. Ele foi adotado por uma emissora de TV. Eles fizeram... Que televisionou a vida toda dessa pessoa. Isso, era um mega reality show e que ele ficava numa redoma, não sabia que estava na redoma. Vivia ali e ele era filmado 24 horas por dia. Mas então ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Né? Todas as pessoas... São atores e tal, todos têm ponto no ouvido, e aí ele vai descobrindo as verdades sobre aquele show. Muito bom esse filme, excelente. E Arno! A Casa dos Heróis. Nós tivemos os nossos reality shows no Jovem Nerd, inclusive estamos voltando com o reality show. Agora você está escutando nesta sexta-feira, prepare-se, vem mais um Big Brother Nerd no Jovem Nerd. Isso, semana que vem. Exatamente. E para os nerds que reclamaram que iria existir alguma cobertura do Big Brother no Jovem Nerd News, por favor, não cliquem. É simples. As pessoas, elas são engraçadas, né? Um cara falou, poxa, eu queria cobrir o Big Brother para vocês, botar gostosas. A gente, pô, claro, por favor, porque não, né? Por favor. E aí a gente, o cara foi lá, se apresentou, começou a escrever aqui, cobrir. Choveu o comentário. Choveu, cara. As pessoas se... Ninguém gosta de Big Brother, mas todos entraram na notícia. É verdade. E se deram travada de comentar que era uma merda. Se a gente deixasse de publicar notícias nerds e nossas coisas pra publicar coisa Big Brother, aí realmente vale a revolta. Mas não, a gente não deixa nada disso. O cara tá lá fazendo o trabalho dele, deixa ele. Deixa gerar uns cliques lá pro Jovem Nerd. Não reclamem. Não cliquem, simplesmente. Vão pro inferno. Rapaz, vai pro inferno. Lembrei de um negócio que a gente não comentou, cara. Teve um reality show aqui feito pela ESPN que se chamou The Contender. Puta merda! Ainda bem, que você esqueceu, Azaghal. Você acabou de salvar esse é verdade. Que eram os boxers, né, cara? Que faziam um treinamento, detalhe, que faziam os Stallone. Exatamente. Isso era o melhor. Stallone e Sugar Ray, né, cara? E Sugar Ray. E o detalhe principal, que um dos caras eliminados acabou se suicidando, né, cara? De verdade. Que isso? Não Meu sabia Deus. Disso. É, um dos boxers, dos caras, um dos que foram eliminados no meio do negócio, passado um tempinho, o cara se suicidou, cara. O cara teve uma depressão séria. Que isso, cara? Eu não sabia disso. E graças a esse filme, Rock 6. É. Rock 6. Esse seriado. Israel. Cara, imagina só um The Contender no Brasil, com a apresentação de Maguila. Graças demais. Dando rasteira, dando... Cacheira do participante. Tapão na cara. É, muito bom. The Contender era bom porque o The Contender misturava duas coisas. A luta de boxe é legítima, né? Porque o Rock é muito legal, mas, sabe, não existe aquilo. É legal de ver, mas não existe. E eles misturavam a edição, porque toda luta de boxe verdadeira que a gente vê é ao vivo. Então não tem edição. Não tem... Então eles, no The Contender, como era gravado, eles colocavam pausas dramáticas, close na cara do cara, sabe, câmera lenta na hora do soco. Então era muito legal porque misturava essas duas coisas, da luta legítima com a pós-produção. E o Sly lá, né, cara, The Italian Stallion. Sly, cara, Sly demais. Cara. Tia Velha do Rio. Muito bom. Tia Velha, mas ressurgiu que nem uma fênix enlouquecida de boca torta. Ah, muito bom.